Queridos irmãos e irmãs no ideal espírita, caríssimos companheiros e companheiras nessa jornada terrestre, é com grande alegria que novamente aqui estamos reunidos em torno dessa oportunidade de aprendermos um pouco mais do Evangelho de Jesus, sob as lentes da doutrina dos Espíritos codificada por Allan Kardec. Você está no programa Visão Espírita. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e eu tenho a grande alegria e a honra de apresentar, de convidar os nossos queridos companheiros para participar conosco. Então é com esse espírito que eu convido o nosso amigo Alain Diniz Souza para se juntar a nós. Bom dia, Alain, seja bem-vindo. Bom dia, meu querido Wilson. Hoje o nosso amigo Geraldo de Tarso está lá de molho, convalescente lá de um covidzinho, e nós temos a grata felicidade de você estar aqui conosco. Então, que possamos ter um programa recheado de bons pensamentos, boas perguntas, boas reflexões para nosso engrandecimento pessoal. Ah, sem dúvida alguma, Alain, eu venho para cá com o espírito do aprendiz, né, que quer aproveitar cada instante daquela aula maravilhosa. Então, a presença de vocês muito me enriquece, sem dúvida alguma. E é com esse espírito que eu também convido o nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo. Bom dia a todos os que nos ouvem e que nós possamos, em sintonia com o alto, fazer o melhor. Um bom programa para todos nós. Muito bem. E a você que nos acompanha de casa, nossa gratidão por permitir que adentremos em seu lar todos os domingos de manhã. Lembrando que o programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999. Olha quanto tempo estudando o Espiritismo, aprendendo um pouco mais. Agora em duas edições, aos domingos, às 9h30 da manhã, e todas as segundas-feiras também, às 19 horas. Então, nós agradecemos a vocês que têm nos acompanhado ao longo desse tempo, que têm ajudado a manter o programa Visão Espírita também, né? E a gente até aproveita para agradecer os companheiros que têm feito as suas doações, né? E para dar o recado para aqueles que ainda não fizeram, quando quiserem, se puderem, está passando os dados aí na tela. Vocês não precisam anotar isso agora, esse vídeo vai ficar aqui no YouTube, vai ficar no Facebook também, você pode voltar mais tarde para fazer a sua contribuição. Lembrando que estamos adquirindo, viu? Já chegou uma câmera nova, já compramos da China, viu? Alain, Luiz e você que nos acompanha, chegou já uma câmera nova, chegou já uma mesa de corte para a gente fazer os nossos podcasts lá no estúdio, a gente vai voltar para o estúdio. Então, em breve, a gente já está voltando com equipamento novo, com uma cara nova, né, com um programa bem robusto, bem preparado para vocês aí. E eu quero também agradecer a USE de Santa Bárbara do Oeste, que é a instituição que ajudou desde o início, desde o surgimento do programa Visão Espírita, lá no passado, que hoje ainda contribui para a manutenção do programa, e também a USE de Piracicaba, que hoje o programa Visão Espírita e a União Rádio, o programa Visão Espírita que é transmitido pela União Rádio Web. A União Rádio Web é uma das atividades vinculadas à USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba. Nossa gratidão às entidades, aos trabalhadores, a todo o movimento espírita que nos fornecem essa estrutura tão importante. Muito bem, antes de iniciar, então, de introduzir os temas que a gente vai refletir hoje, queria convidar todos para que nós possamos ouvir a prece súplica na doce voz da nossa saudosa Terezinha Oliveira. Vamos a ela? Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Muito bem, queridos irmãos, depois dessa linda prece que nos aquece o coração, nós podemos então introduzir o texto e a gente vai abrir o programa com o texto denominado Mãos Limpas. Ele foi escrito pelo Espírito, ditado pelo Espírito Emmanuel, se encontra na obra Caminho, Verdade e Vida, psicografada pelo Chico Xavier. E o texto começa com uma citação ao livro dos Atos dos Apóstolos, em seu capítulo 19, versículo 11. Abre aspas. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Fecha aspas. Segue o comentário do benfeitor espiritual. O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Muitos espíritos, mais convencionalistas que propriamente religiosos, encontraram nessa notícia dos Atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalhador militante. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Raros indagam relativamente a isso. Recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém. Movimentara-se entre elevados encargos públicos, detivera dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Muito bem. Queridos irmãos e irmãs, queria que o Alain comentasse um pouco sobre essas breves e sábias linhas escritas por Emmanuel. Meus amigos, mãos limpas, né? Bom, antes de mais nada, para quem quiser acompanhar o texto lido agora pelo Wilson, pode entrar lá no nosso canal, na nossa página do Facebook, União Rádio Web, que ele já está lá postado, tá bom? Então vocês podem ler novamente, porque às vezes esses textos são curtos, mas carregam uma carga de informações e necessária reflexão, né? Então, acho sempre bom ler uma ou duas vezes esses textos, né? Aproveitando que eles são curtos. A história de Paulo de Tarso, eu acho que Emmanuel não podia ser mais feliz no exemplo das mãos limpas, né? Essa semana ainda eu falava sobre Paulo. Paulo, a gente fala assim, é a maior conversão que a gente tem no Evangelho, né? Uma pessoa que era, ele era um doutor da lei, né? Ele ia ser o presidente do Supremo Tribunal Federal, né? Ele estava preparado para fazer o máximo, né? Dentro das leis judaicas. E ele daí encontra com... Eu acredito que naquele momento ele nem deva ter visto Jesus. Ele viu uma luz, né, que era como um sol, e ele escuta a voz de Jesus, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento ele teve toda a potência do mundo em mudar, né? Ele fica cego do olho físico naquele momento, com aquela claridade. Ananias vai devolver a vista para ele lá numa estalagem lá em Damasco. Ele se recolhe ao deserto por 3 anos, quase. Ele fica lá escondido, né? Longe de tudo, para ele voltar a esse trabalho vamos chamar assim, de cristianização, né? De levar o evangelho para todos aqueles que o encontraram, vamos falar assim. Nesse processo, Paulo, ele necessitou de um tempo de dor e até de dificuldade para ele se sentir de mãos limpas. Porque, veja, o trabalho do evangelho não dá para alguém, mesmo um espírito muito, muito elevado, nos deixar de mãos limpas. Não dá para isso acontecer. Nós temos que se sentir de mãos limpas. Agora, como a gente ter esse sentimento de estar de mãos limpas fazendo ainda coisas mal feitas na vida? Difícil. Difícil a gente fazer uma escolha de viver pelo evangelho e adotar uma profissão que explore o semelhante. Difícil a gente se sentir de mãos limpas e, durante o trânsito, nós passarmos por cima de qualquer um que nos apresente à frente. É difícil a gente estar de mãos limpas enquanto nós ainda sujamos as mãos ao lidar com o semelhante. Então, a evocação desse texto nos convida, através do exemplo de Paulo, a que nos sintamos de mãos limpas para fazer o trabalho cristão. Realmente, o preço que Saulo pagou e depois Paulo passou não é um preço que eu acho que nem eu que estou aqui falando para você estou disposto a passar, não. É dureza o que ele passou. Ele teve uma vida de muitas dificuldades do corpo físico. Só que ele consegue chegar no fim da vida e falar que já não era ele que vivia, mas era o Cristo que vivia nele. Então, para você chegar nesse ápice da vida cristã e falar que você já não é você para você, mas é uma ferramenta do Cristo, vivenciando a experiência do Cristo diariamente, aí são elas, né? Aí são elas. Então, eu acredito que mãos limpas nós ainda demoraremos para expor. Mas que enquanto elas estiverem mediamente limpas, possamos ir fazendo o melhor que a gente possa para transformar o mundo que nós vivemos na direção do amor que Cristo nos ensinou. É isso aí, Wilson. Belas palavras, Alan. E eu estou aqui pensando, né, no que você disse e quero fazer um link com o Luiz, sabendo da vasta experiência que o nosso companheiro tem em trabalhos mediúnicos. Eu também tive a oportunidade de, durante alguns anos, participar de grupos mediúnicos. E a gente sabe a importância, né, enquanto o Alan falava das mãos limpas do trabalhador, a gente sabe a importância, né, Luiz, do médium se preparar adequadamente, se educar em seu cotidiano, em suas relações, a fim de que quando ele esteja lá disponível como um instrumento, como uma ferramenta para o trabalho, que ele possa realmente ser útil. E eu queria que você, Luiz, é claro que tem liberdade para fazer o comentário já que estava intuído aí, inspirado já, mas que falasse um pouco também desse aspecto, né, do trabalhador, mesmo do passista, quando ele vai para a casa espírita para aplicar o passe. Só lembrando aqui, eu lembro de um companheiro que já desencarnou, o Francisco, lá do Missionários da Luz, em São Pedro. Eu me lembro que um dia nós conversamos e ele falou assim que quando o médium passista, ele não parava por alguma razão de frequentar, né, as reuniões, as palestras, quando ele retornava, ele não era aceito imediatamente nas tarefas de aplicação de passe. Ele novamente era orientado a participar de algumas reuniões, palestras, para que depois ele fosse novamente dirigido para aquele local de trabalho, revelando a importância que ele dava, né, do equilíbrio do trabalhador. Então, Luiz, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Nós não podemos nos esquecer, né, que Jesus procurou Paulo, né? Paulo foi procurado por Jesus. E aí a gente se pergunta, meu Deus, um cara que perseguia os cristãos, Jesus foi procurá-lo, né? Paulo, como tribuno, era uma pessoa íntegra. Ele cumpria a sua função de forma exemplar. Ele estava convicto de que os cristãos tinham que ser eliminados. Então, quando Jesus procura Paulo, procura pelo potencial que Paulo tinha. Nós temos a informação, isso aí é essa lição, eu classifico como uma das lições, com maior informação doutrinária que existe nessas mensagens espíritas. Porque isso que Jesus colocou para Paulo, e que Emmanuel comenta, isso aí diz respeito a todos nós. Essa é a vida, né? Quando nós desenvolvemos essas virtudes, né? O tesouro que a traça não rói, o trabalho aparece. A gente pode sentir na vida de cada um, à medida que você se aperfeiçoa, à medida que você se melhora, a coisa vai carreando na sua direção, porque é uma coisa muito natural. Doutrinariamente, você está oferecendo ao alto o mecanismo que o alto deseja, né? E faz questão de encontrar na Terra para que se implante o reino de Deus no mundo. Então, eu lembro de um livro do Emmanuel, eu coloquei inclusive numa palestra minha, que ele dizia assim, que nós ficamos procurando espíritos materializados para, através do fenômeno, né, para nos convencermos. Enquanto a espiritualidade procura na Terra encarnados espiritualizados para o trabalho sério. Aquilo que Emmanuel fala é fantástico, e essa lição nos dá assim, uma lição de doutrina espírita, independente da religião que a gente professe, independente do cargo que ocupe, à medida que nós vamos nos aperfeiçoando, nos aprimorando para o serviço, Deus nos procura. E é isso que nós precisamos entender, assimilar, e por isso que a gente enfatiza tanto dentro das nossas lives a necessidade de as pessoas buscarem o livro espírita. Porque na absorção do conhecimento do livro espírita, elas vão se municiando de informação evangélica e doutrinária para consolar, para dar esperança e para esclarecer. E com o aperfeiçoamento do nosso procedimento, do nosso comportamento, nós vamos nos adequando, né? Nós vamos limpando as nossas mãos para que Deus coloque diante de nós o trabalho a ser feito. Wilson, essa lição é de uma importância vital dentro do movimento espírita. O espírita precisa entender essa mensagem que essa lição nos traz. Porque se eu me municiar da informação que a doutrina me propicia, se eu buscar o aperfeiçoamento como Paulo teve, o Paulo mudou de direção. Ele sempre foi muito intenso naquilo que ele fez. Ele perseguia os cristãos com intensidade. E Jesus, pura e simplesmente, mudou a direção dele. Colocou Paulo virado para a direção correta. E Paulo, naquilo que ele fazia, ele cultivou valores que eram propícios àquilo que ele fazia, que são aqueles valores que enaltecem a figura, e Jesus conduziu para que ele passasse a possuir valores, desenvolver valores que seriam propícios ao cristianismo, que prega o livre-arbítrio, que prega o amor, que prega a espontaneidade. Então, todos nós deveríamos estudar essa lição, o Allan falou em 2 vezes, 3 vezes, 500 vezes, para absorver o máximo que ela está nos passando. E a doutrina espírita é isso. Essas lições, cada uma delas nos traz uma mensagem intensa. E no trabalho mediúnico não é diferente. Quando nós estamos nos conduzindo dentro daquela abnegação que a doutrina nos passa intensamente, nós somos contemplados pelo plano espiritual com a naturalidade com que se realiza no trabalho mediúnico e os frutos que se obtém com o trabalho bem realizado. Você pode ser o médium mais desenvolvido do mundo. Se você muda a direção, se você muda a sintonia, não existe garantia para ninguém. Uma vez, um senhor reclamou que o plano espiritual não protegia ele quando ele ia dar passe. E aí eu falei para ele assim, alguma besteira você fez, porque para você absorver fluidos negativos de quem está recebendo o passe, alguma bobagem você fez. E aí ele confessou. Tinha uma senhora que ia sempre tomar passe e se dirigia ao seu fulano de tal. Naquele dia, o fulano de tal não tinha vindo, então ela sentou para tomar passe com ele. E o pensamento dele foi elevadíssimo. Ele pensou assim: ah, agora ele não está, você vem comigo? E ele foi influenciado negativamente, porque ele usou quase como uma sucção de tudo aquilo que ela estava carregando de negativo. Como o seu pensamento, ele sintonizou com o lado errado. É isso aí, Wilson. Eu não estou escutando. Desculpa, estava com o microfone silenciado. Sabe que enquanto você falava, eu também me lembrava aqui de Pilatos, no episódio do julgamento de Jesus, quando ele lava suas mãos com o objetivo de manter suas mãos limpas. No entanto, ele se omite, né, de participar ativamente do destino de um justo que seria condenado. Ele tinha poder para evitar que aquela condenação acontecesse. Então, me ocorre também quantas vezes, né, a gente, por omissão, nos silenciamos diante de uma injustiça e permitimos que aquilo, né, aumente, cresça, se expanda, que essa injustiça tome proporções, né, gigantescas, que saia do controle, e a gente lá no começo poderia ter dado uma contribuição, não é, Luiz? Hoje nós chamamos a isso politicamente correto. É ficar em silêncio, né? Deixar, não, Isso. É o ele tem o politicamente direito, correto que ele tem a invadiu a nossa liberdade. sociedade. Os limites, trata-se muito desse assunto hoje, né? Quais são os limites da liberdade de expressão? Até onde eu posso me expressar verdadeiramente e que eu não esteja contribuindo com o intolerante, né, Alain? Para que ele possa depois privar todos nós da liberdade, aquela que nós realmente temos direito. Sabe que eu me lembro agora de um livro da Hannah Arendt, né, que é o Julgamento de Eichmann em Jerusalém. Nesse livro, Hannah Arendt ela vai assistir o julgamento de Eichmann. Eichmann era o nazista responsável em transportar os judeus e nos campos de extermínio também da Alemanha nazista. E quando ele, em julgamento, ele foi julgado, ele fala assim, que ele não fazia aquilo por nenhum outro motivo além do motivo de cumprir o seu dever. Que ele ia à igreja com a família toda semana, que ele era um cumpridor dos seus deveres. Ele era um profissional cumpridor dos seus deveres. Ele não era aquele monstro que estavam desenhando dele ali. E a Hannah Arendt, ela cunha um termo, né, que é muito falado hoje na filosofia, que é o mal banal, né? É aquele mal que acontece e que a gente nem dá bola mais para ele vira banal para nós, ele vira um mal qualquer. Que realmente, Wilson, a gente se imbua, né, da função de não permitir uma continuidade do mal em nenhum nível, em nenhuma escala, em nenhum lugar, contra qualquer que seja as pessoas. Nós temos que ter esse posicionamento, que é um posicionamento cristão. Wilson, áudio. Que possamos nos lembrar que o Espiritismo é uma doutrina cristã e que em nosso dia a dia nós possamos pensar no Cristo em cada uma das nossas decisões. Nós, mergulhados na vida cotidiana, nas responsabilidades diárias que temos que sempre nos portar como cristãos, mas sem nos furtar das coisas que precisam ser feitas, mas fazendo-as com justiça. Você é um empresário, você tem um funcionário, trate-o com justiça. Se você precisa dispensar esse funcionário, faça-o, né, com dignidade. Se você precisa processar alguém por alguma razão para garantir um direito seu que foi aviltado, processe alguém como um cristão processaria, né? Como se defenderia. Se você se sente ofendido, se defenda como um cristão se defenderia. Esse é um caminho, parece que são coisas tão simples. E às vezes a gente pensa que está falando como quem estivesse falando com crianças, porque é assim que eu entendo, né? Eu me vejo como uma criança às vezes. A gente tem que voltar nas lições iniciais, né, Luiz? Wilson, você estava falando agora e eu resolvi puxar esse assunto porque você comentou, né? Temos que dispensar uma pessoa, que a gente a dispense com dignidade, né? E tem um amigo que ele trabalha numa empresa e existem aquelas ocasiões que a empresa tem redução de quadro, né? E ele tem uma luta muito grande nessas ocasiões. E a gente não pode misturar a estação. A dispensa você não está fazendo por prazer. Você está fazendo por uma necessidade econômica da empresa. Não existe mágica. Se você não fizer uma adequação, é a empresa que vai sofrer a consequência. E a empresa dá emprego para muitas pessoas, né? Então, isso é determinado pelo comportamento da pessoa ao longo do tempo. Não é você que escolhe uma pessoa para ser mandada embora. O comportamento daquela pessoa ao longo do tempo é que determinou quem iria embora. Então, nós, espíritas, temos que fazer isso com tranquilidade, a tranquilidade da consciência. Ser justo na escolha daqueles que sofrerão o corte na empresa. Então, nós precisamos pensar sempre dos dois lados. Não adianta nada você, sobre uma mentalidade cristã, você não fazer o que profissionalmente é necessário e justo, e a empresa como um todo levar todo mundo para o buraco. É isso aí, Silvio. Ouviu? Sem dúvida. E isso vale também para o outro lado, né? Você é funcionário de uma empresa, precisa sair da empresa, também você tem que cumprir determinados rigores, né? Você trabalha numa empresa pequena, né? O seu contratante, você se pede a conta hoje e vai embora amanhã e deixa tudo desestabilizado. Ou seja, volto a dizer, com simplicidade, né? Cada uma de nossas atitudes deve ser pensada como cristãos, com respeito à figura do outro, à posição que o outro ocupa, à posição que nós ocupamos. A Lavínia fez aqui um comentário, Alain. Ela ia perguntar sobre a questão, vou colocar na tela aqui, ela ia perguntar sobre a questão da justiça. Jesus veio ensinar o amor e também a justiça, sem dúvida alguma, né? Não me parece ser apenas politicamente correto. Claro que não, né? O Luiz falou um pouco sobre isso, né, Alain? Mas você quer comentar? Que assim, justiça não é somente o politicamente correto, né? Esse, muitas vezes, a meu ver, é a omissão, o medo, vamos ver aqui, a omissão, o medo do errar e tantas outras razões. Alain? É que às vezes a gente confunde justiça com só os nossos valores, né? Ser justo nem sempre é fazer o que todo mundo espera que você faça. Ser justo também é usar o não e também é usar o sim. Então, na hora que é não, é não, na hora que é sim, é sim. A pessoa menos justa é aquela que sempre fica em cima do muro, né? Porque ela muitas vezes permite ações por medo de magoar, por medo de incomodar. Ela muitas vezes não ajuda na transformação do outro, porque sempre fica em cima do muro, né? Então tem uma fala do Evangelho, né? Que seja a sua palavra sim, sim, não, não. É importante nessa postura a nossa justiça, né? Então, a hora do não deve ser não, a hora do sim deve ser sim. Essa é a verdadeira justiça. Agora, É lógico que muita gente, por medo do confronto que muitas vezes o não acaba gerando, ela tira do seu dicionário a palavra não. E com isso ela atrapalha muito a justiça. Ela deixa de ser justa e passa a ser, inclusive, injusta com o outro, né? Por exemplo, a gente está num grupo e aquele grupo vai indo muito bem. Aí entra lá um perturbado que começa a desorganizar o grupo por seu comportamento. O coordenador, o dirigente do grupo, tem que chamar esse perturbado e falar: meu querido, aqui nós não trabalhamos assim. Aqui o trabalho é diferente. Você dá uma chance, você tenta conversar, você tenta mostrar uma direção. A ponto dele não se melhorar, a gente convidar ele a se retirar do grupo. Porque senão ele vai atrapalhar 10, 15 que já faziam parte do grupo, que tinham um comportamento harmonioso, diferente daquele perturbado que chega ali e incomoda. Essa postura do sim, sim, não, não, ela é exigente, ela é difícil, mas necessária para se preservar a justiça. Eu acho que é nessa direção aí que eu falaria isso. Não sei se o Luiz, você, quer completar alguma coisa. É sempre importante a gente separar o termo politicamente correto, porque esse termo politicamente correto foi denegrido ao longo do tempo. Ou seja, existem, de fato, evoluções, revisões morais, né, que nós, transformações ao longo das últimas décadas sobre assuntos e posturas que existiam antigamente que hoje não são mais aceitas, não deveriam ser mais aceitas. A gente precisa tomar cuidado. O que disso, de fato, deve ser absorvido ou não? Por exemplo, o racismo estrutural hoje é amplamente aceito, né? As ciências sociais estudam isso e realmente confirmam. O nosso país, ele é baseado, foi construído sobre uma base, né, racista. E isso, mesmo que esteja invisibilizado por algumas razões, existem. Então, com relação a isso, surgiram novas posturas diante de termos que se utilizavam no passado, palavras que tinham origem racista, né, e que foram abolidas. Hoje, quando você fala, eu não vou repetir termos racistas aqui, mas hoje, quando você fala alguns desses termos, né, essas pessoas que já estudaram e compreendem isso, né, acham que esses termos devem ser abolidos, não devem ser mais utilizados. Isso não está no campo do simplesmente politicamente correto, está no campo realmente de uma evolução de entendimento, de uma postura mais respeitosa. Então, acompanha a evolução da sociedade. O espiritismo prega muito esse progresso social. As sociedades vão evoluindo na medida em que os homens também vão evoluindo. Nosso entendimento vai se expandindo. Então, a gente precisa tomar cuidado para não colocar todas essas transformações que são necessárias no bojo do politicamente incorreto e falar: ah, eu sempre falei isso, né? Eu não tenho racismo, não tenho nada. E você acabar seguindo alienado dessas transformações. Então, é importante que nós possamos acompanhar a evolução da sociedade sempre que possível, né, nos adaptar a isso, né? Esses assuntos politicamente corretos são muito delicados e mereceriam uma abordagem muito mais aprofundada. Mas é isso, e ela vinha dizendo aqui que é mais fácil ser bom do que ser justo. Não é? É o que o Alan falou, né, Alan? Ficar em cima do muro, não desagradar nem o lado direito, nem o lado esquerdo, é melhor. Eu falei: eu não me posiciono, né, e eu não desagrado ninguém. Mas esses que ficam em cima do muro são geralmente os bajuladores, né? E bajulador, olha, são os mais perturbados que existem, né? Porque eles só decidem para se beneficiar a si próprios. Porque se ele fala alguma coisa contra o A, né, se posiciona contra o A, ele pode se prejudicar. Se ele se posiciona contra o B, ele também pode se prejudicar. Então, eu fico a favor de todo mundo. Aí não é bem o bom, né, Lavínia? Assim, porque ser bom é ser bom, realmente. É desenvolver a bondade, é uma virtude superior, né? Então, não é que ser justo é melhor do que ser bom, não. Ser bom é bom. É bom, é ótimo, é melhor. A gente está falando aqui do bonzinho, né? Do bonzinho que é aquele, entre aspas, que não quer desagradar ninguém, né? Que quer agradar todo mundo. Esse daí, realmente, é melhor ser justo do que ser bom. Se é justo, você vai desagradar. Você vai receber pedrada, que é o que o texto de Emmanuel fala. Né? Quanto custou para Paulo sair, né, do conforto da posição de tribuno que ele tinha, para poder assumir uma postura diferente junto aos cristãos? Né? Ele apanhou primeiramente tanto do grupo anterior quanto dos cristãos. Ele não era aceito nem num grupo e nem no outro. Ele não estava em lugar nenhum. Então, veja, foi uma situação muito desconfortável para ele. E a gente também. Você vai ser justo, vai ser desconfortável, você vai ter prejuízo. Não dá para viver a vida sem riscos e sem prejuízo. Não dá. Às vezes a gente tem que se expor, né? Vai levar a pedrada, mas é assim que funciona. Muito bem. Luiz e Alain, algum comentário mais sobre o nosso assunto Mãos Limpas ou seguimos para o próximo bloco? Podemos seguir? Então vamos lá. No próximo bloco, a gente estuda o texto, a obra O Espírito do Cristianismo, obra de Kairbar Schüttel, ou Kairbar Schüttel. E nós avançamos hoje para o capítulo 15, que retrata a volta dos 70. O autor traz aqui uma citação curta do final do versículo. Eu vou ler um trecho um pouco maior para que os nossos ouvintes possam entender melhor o contexto do que são esses 70. Então, eu vou ler aqui a introdução do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos 1 a 20. Vamos a ele. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e enviou-os de dois em dois adiante de si a todas as cidades e lugares aonde ele estava para ir. Disse-lhes ainda: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Ide, eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. Se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não houver, ela tornará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comendo e bebendo o que vos oferecerem, pois digno é o trabalhador do seu salário. Não vos mudeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que vos oferecerem. Curai os enfermos que nela houver e dizei: está próximo a vós o reino de Deus. Mas na cidade em que entrardes e não vos receberem, saindo pelas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós. Todavia, sabeis que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquela cidade, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazine, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram há muito, sentadas em saco e cinzas, elas se teriam arrependido. Contudo, haverá menos rigor para Tito e para Sidom no dia do juízo do que para vós. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o Hades? Quem vos ouve a mim, me ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Voltaram, então, os 70, cheios de alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submeteram em seu nome. Respondeu-lhes Jesus: eu via a Satanás cair do céu como relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, de modo algum, vos fará mal. Mas não vos regozijei em que os espíritos se vos submetem. Antes, regozijai-vos em que vossos nomes estão escritos no céu. Alain Denis Souza. Essa é uma passagem cheia de ensinamentos, né? Esse é um texto muito, muito importante para a nossa reflexão. O que seria da mensagem cristã se nós não tivéssemos os divulgadores dessa mensagem cristã? Tanto é que Jesus, ao vir ao mundo em sua missão, amealhou 12 discípulos, né, para que eles fossem os multiplicadores dos seus ensinamentos. Lembrando que naquele tempo o ensinamento era muito mais oral do que escrito, né? Nós não tínhamos tanto a condição nem a tradição da escrita. Nós transmitíamos os conhecimentos de uma certa forma mais oral, né? Na fala, nas pregações. Esses 12 começam a trabalhar após a morte do Cristo e, não dando conta da missão, porque era muita a missão, eles vão procurar mais alguns. E esses alguns, outros. E assim nós vamos nos multiplicando, né? Chegando aí em muitos levadores da mensagem cristã. Nós temos que diferenciar um pouco dos de hoje, daqueles daquele momento, que dedicavam a vida plenamente ao cristianismo. Corpo e alma, todo o seu tempo, todo o seu trabalho. Eles mergulharam nesse trabalho sem nenhuma economia de tempo nem de vida. Abriram mão realmente das necessidades ou dos gostos materiais para só dedicar ao assunto espiritual, à transformação de todos eles, né? Esses 70 voltaram, né? Todo o fanando, todo o mérito de como eles foram recebidos, de como eles tinham feito o trabalho. E é interessante que a fala não era essa, né? A ideia não era essa, porque se hoje é mais fácil para nós falarmos do cristianismo, não é porque nós somos melhores do que aquele que começou tudo trazendo para nós a informação. É porque eles que nos antecederam prepararam o caminho, possibilitaram a facilidade da nossa comunicação, facilitaram a nossa posição de falador do cristianismo. Então, nós somos, talvez, assim, os últimos elos de uma grande corrente que se faz no mundo desde a vinda de Jesus, talvez até antes da vinda dele, porque alguns salmistas, alguns mais sensíveis antes de Cristo, né, prepararam a sua vinda, né, deixaram claro que ele viria. Então, todos eles também fazem parte desta corrente que eu estou citando. E aí chega Jesus como um elo mais forte, um elo realmente de transformação. Transformou tanto que o mundo é separado antes e depois dele, né? Nós temos o antes de Cristo e o depois de Cristo. Mas será que nós, que estamos depois de Cristo, realmente voltaríamos ao plano espiritual como esses 70, ufanando tudo aquilo que nós fizemos? Ou será que perceberíamos que apenas somos elos? Eu não estou depreciando o trabalho evangélico nem cristão, mas eu não estou querendo maximizar as potências nossas perante os que foram muito mais potentes do que nós para alicerçar essa vivência cristã. Né? Hoje a gente fala melhor, com mais facilidade, com mais liberdade, mas a gente vivencia menos do que aqueles a verdadeira transformação cristã. É isso aí, Wilson. Eu queria lembrar que no texto, no livro, a citação vai do 17 ao 24, tá? Eu li só do 10, eu peguei um trecho antes para a gente pegar, Luiz, também, o momento em que Jesus manda e que orienta, né? Que fala para que entrar nas casas, pedir para abençoar aquela casa, né? E se a casa fosse tivesse alguém de paz, que recebesse as bênçãos, se não fosse bem recebido, que fosse embora. E tudo mais, para entender esse contexto do chamado que Jesus faz às pessoas. Mas agora eu peço licença para ler a segunda parte. Eu não quis ler de uma vez para não ficar muito longo, tá? Mas então, a partir daquele momento que eles voltam, então, e que Jesus fala: Não vos regozijeis em que os espíritos se vos submetem, antes regozijai-vos, alegrai-vos em que os vossos nomes estão escritos no céu. Jesus continua dizendo: Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Assim é, Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. E virando-se para seus discípulos, disse-lhes em particular: Ditosos os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes e não o viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Muito bem, meu querido companheiro Luiz Pessoa Guimarães. Então, nesse livro, ele aborda, nesses dois capítulos, a missão dos 70 e a volta dos 70, né? E é de se perguntar, por que 70? Por que não 140? Por que não 280? E a primeira parte, a leitura da parte do Caminho, Verdade e Vida, né? Ela coloca mais ou menos a razão disso. Quando nós estamos prontos, quando nós nos apresentamos, a espiritualidade ela dispõe de um número X ou Y de colaboradores. Então você vê que a espiritualidade ela pega aquilo que está disponível. Sem sombra de dúvida. O preparo se deu com muito mais gente. Agora, eles escolheram os 12, que seriam aqueles mais adequados para o apostolado, e os 70, que eram aqueles que se prepararam para a divulgação. É assim, a divulgação do Evangelho e da doutrina espírita se processa da mesma forma. Eu lembro que há uns 20 anos atrás, aqui em Piracicaba, nós não tínhamos tantos palestrantes e com qualificação como nós temos hoje. Tivemos bastante palestrantes muito qualificados, mas era uma minoria. Hoje nós temos uma quantidade maior. Por quê? Porque se apresentaram para essa finalidade. Então, tem uma leva de palestrantes aí que está vindo forte, né? E outros também haverão. Para isso, precisam se apresentar. Aqueles palestrantes que hoje estão divulgando a doutrina com muita propriedade, é exatamente aqueles que há uns 10, 15 anos atrás fizeram um esforço, se apresentaram e buscaram se qualificar para esse mistério. E isso é o processo de divulgação da doutrina espírita e do cristianismo. Nós iremos divulgá-los exatamente como os 70 fizeram. E eles foram orientados. Coloca a mensagem e vê se existe propensão para absorção. Se existir, propaga. Se não existir, pega a sua paz de volta e segue. É isso, Nós precisamos nos preparar. Aqueles que puderem receber, se apresentarão para receber. E quanto mais nós nos prepararmos, mais poderemos difundir. A propagação se dá por esse processo natural. Mas que nós possamos fazer um esforço maior para que, em vez de 70, Jesus possa escolher 140, 280, 560, que nós possamos nos apresentar, porque se nós nos apresentarmos, o trabalho aparecerá. E essa difusão se fará de uma forma muito mais ampla. Imaginem se, quando Jesus chegou, o judaísmo tivesse abraçado a sua mensagem. A mensagem teria uma base muito mais ampla para ser difundida. Seria a religião judaica que tinha um alicerce imenso difundindo o cristianismo. Mas os judeus não aceitaram. Eles atrapalharam o plano divino. E Jesus e Deus continuou com o que tinha, com os novos cristãos que ele preparou, solidificou, alicerçou e começou a vida nova. A mesma coisa aconteceu com o Espiritismo. O Espiritismo foi trazido para as religiões, para o catolicismo, o judaísmo, o protestantismo, os ateus. Né? Foram eles os médiuns que trouxeram o Espiritismo Consolador. Mas vocês veem o exemplo, o livro Roma e o Evangelho, que foi ditado dentro do Vaticano, mas as religiões não aceitaram. Então, o Espiritismo começou também da base zero, porque os homens não aceitaram o plano de Deus. Eles pegaram aquilo que era divino e materializaram, desfiguraram, e Deus teve que se utilizar de uma base totalmente nova. Vocês vejam que Deus sempre se utiliza daquilo que a humanidade dispõe, né? Com a nossa boa vontade. E que a gente apresente essa boa vontade na difusão disso que hoje nós temos para podermos divulgar. Vamos nos aplicar com muita disciplina, muito empenho e muitas mãos limpas, não como o nosso tribuno lá, mas com mãos limpas, de coração limpo. É isso aí, Wilson. Muito bem. Alan, e só para a gente encerrar esse tema, eu queria que você fizesse um comentário. Vamos supor que nós estivéssemos entre os 70, assim como o Luiz colocou aqui em seu comentário. Eu não diria nem 70, nos 300, nos 500, nos 5 mil, sei lá. Mas que a gente pudesse ser útil de alguma forma nesse trabalho de divulgação do Evangelho, em alguma posição. A classificação aí não interessa. Eu queria que você comentasse sobre o que Jesus falou. Olha que interessante, porque ele diz, e virando-se para os seus discípulos, para aqueles que voltaram então para os 70, disse-lhes em particular: ditosos os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes e não ouviram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Pergunta é, né? O que é que nós podemos ver e ouvir que outros ainda não podem? Porque somos ditosos por isso, Alain. Olha, eu acho que hoje a realidade da vida imortal talvez seja o que a gente aqui espírita vê e os outros não veem, né? Quando a gente tiver convicção da vida imortal do espírito, muitas coisas vão mudar na vida humana. Quando todos os movimentos nossos foram imaginados para um espírito imortal, que nós estamos construindo não para nós só nessa vivência material, mas para um espírito imortal que lá futuramente irá ter contato com o que você está plantando aqui. Eu acho que isso vai mudar bastante a vida na Terra. Então, acho que o ponto que mais eu acho que dá para a gente ilustrar do que a gente vê e que os outros não veem ainda é a vida imortal do espírito. Quando todo mundo tiver consciência disso, nós vamos mudar bastante tudo o que acontece no mundo. Desde a fome, desde as misérias, desde dos preconceitos, né? Muitas coisas cairão por terra, porque não estaremos mais analisando uma vida material, mas uma vida imortal de um espírito que jornadeia temporariamente em corpos e culturas, em situações ora mais abastadas, ora menos abastadas, ora mais sofridas, ora menos sofridas, mas somos espíritos imortais. Quando a gente entender que todos nós somos irmãos nessa condição, aí, de verdade, nós transformaremos o mundo. Isso é o que me vem à cabeça agora, Wilson. Olha, belas palavras, Alan, né? Eu extrairia do que você disse, a transformação do nosso mundo material se dá a partir da perspectiva espiritual. Né? Sem essa perspectiva da imortalidade, não se transforma o mundo. Então, não dá para transformar, revolucionar o mundo somente com os valores temporais aqui, porque tem sempre alguém que vai querer acumular o que puder antes de morrer. Né? Uhum, e isso, evidentemente, vai levar, né, esse acúmulo, esse egoísmo, né, essa vantagem temporária que essa pessoa vai lograr, vai levar ao aumento do abismo que a gente vê, né, das injustiças sociais, da miséria, enfim. Só venceremos isso a partir de uma visão espiritual. Muito bem, nós estamos nos encaminhando para a terceira parte do nosso programa, e eu queria antes falar sobre a Banca do Livro Espírita em Santa Bárbara do Oeste. Você que está em Santa Bárbara, valorize essa banca de divulgação da doutrina espírita. Lá você encontra muitos livros espíritas à venda para você renovar a sua biblioteca, inclusive aceitando encomendas, aqueles títulos que de repente não tem ali disponível, podem ser encomendados para você retirar posteriormente. A Banca do Livro Espírita em Santa Bárbara do Oeste está localizada na rua Dona Margarida, número 834, ao lado do Centro de Memória, a antiga Biblioteca Municipal. E você que está em Piracicaba, conheça a Livraria Espírita Allan Kardec, também com centenas de títulos à sua disposição. Esta fica situada na rua Voluntários de Piracicaba, 583, aqui no centro. Compareça e venha conhecer mais essa atividade, né, esse trabalho desenvolvido pela União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba. Muito bem. No terceiro bloco, nós seguimos com o estudo da obra A Gênese, de Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 15, e estudamos os milagres do Evangelho, na seção Curas. E o nosso companheiro Geraldo de Tarso me orientou que nós devemos seguir a partir do item 10, que trata do assunto da mulher que sofria de uma hemorragia constante. Então, eu vou ler a primeira parte, tá, para a gente introduzir só quando Kardec coloca aqui a citação bíblica. Okay? Então, item 10, abre aspas. Então, uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia e padecera muito nas mãos dos médicos e que, tendo gasto todos os seus bens, não conseguira nenhum alívio, tendo ouvido falar de Jesus, veio com a multidão atrás dele e lhe tocou as vestes, porque dizia: se eu conseguir, ao menos, me tocar as vestes, ficarei curada. No mesmo instante, o fluxo sanguíneo estancou, e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquela enfermidade. Então, logo, Jesus, continua, logo Jesus, conhecendo em si a virtude que dele havia saído, se voltou no meio da multidão e disse: Quem me tocou as vestes? Seus discípulos lhe disseram: Vês que a multidão te aperta de todos os lados e perguntas quem te tocou? Ele olhava em torno de si, à procura daquela que o tocara. Mas a mulher, que sabia o que se passara em si, tomada de medo e pavor, veio lançar-se aos pés de Jesus e lhe declarou toda a verdade. Disse-lhe ele, então: Minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Marcos, capítulo 5, versículos de 25 a 34. Alandine Souza, ela sentiu em seu corpo que estava curada. Como é possível que ela tenha percebido isso de imediato? Ao tocar as vestes, ela sentiu de imediato que estava curada. É possível compreender isso de alguma forma? Eu acredito que sim. Né? Nós percebemos, às vezes, no passe espírita, na casa espírita, pessoas saírem do passe se sentindo muito melhor do que quando entraram para receber o passe. Agora, imagine o que é receber um passe de Jesus, né? Então, assim, eu não consigo nem imaginar que energia é essa que deve correr no corpo daquela mulher. Imagine uma mulher que ela tinha uma hemorragia, né? Ela tinha uma hemorragia... Era um fluxo sanguíneo, né? Hemorrágico, alguma coisa assim menstrual que não parava, né? Há, nem lembro agora quantos anos, 10, 12 anos, há muitos anos. Então, imagina o que era, ela devia ser anêmica, devia ter uma fraqueza ali, né, enorme. Até nem sei como durou tanto naquele tempo com uma hemorragia assim. Hoje uma mulher sofreria muito com uma hemorragia igual e nunca ficaria todo esse tempo nesse processo. Ela teria que ir para o médico, ia receber sangue, ia receber cuidados, porque isso iria enfraquecendo ela cada vez mais. Agora, imagine aquela energia de Jesus correndo no seu organismo. Ela, na hora, falou assim: fui curada. Mudou alguma coisa em mim, né? Porque 12 anos eu era um ser, agora eu estou sendo um novo ser, né? Está correndo uma energia nova em mim, né? Então, eu tenho a impressão que deva ser algo desse tipo, isso. Alan, e é interessante, porque você diz assim o que acontece no momento do passe. E a gente ouve muitos relatos das pessoas que chegam na casa espírita, não só no momento do passe, até antes, né? Quando chega já na casa espírita, tem aquele choque fluídico. Porque o clima fluídico que ela traz com ela, né, o desequilíbrio, muitas vezes, entra em choque quando chega dentro da casa espírita. Algumas pessoas, inclusive, sentem sono demais em função desse choque fluídico, né? E agora, no passe, isso é sentido com mais intensidade, porque existe ali um trabalho de potencialização, né, de foco naquele instante. Agora, o seu comentário é magnífico, né? Você imagina, diante da presença do criador, do modelador do nosso mundo, né, do arquiteto da Terra, né, diante desse amor, o que essa mulher não sentiu ali. Não dá para imaginar. Não dá para imaginar, mas dá para imaginar que ela percebeu ali, né? De forma bem evidente que ela havia sido curada. E Luiz, comumente, eu queria colocar para vocês o seguinte, eu estou fazendo uma pergunta, direciono para o Alan, mas fica somente restrita, tá, Luiz? Se você quiser acrescentar alguma coisa sobre o que o Alan respondeu, a gente tem essa liberdade aqui. Então, não é só a pergunta do Alan, você também pode responder, tá? Se você quiser acrescentar alguma coisa, inclusive. Eu gostaria de comentar uma coisa. Esse processo de sentir-se curada é uma revelação de que sentiu alguma coisa nova, né? Às vezes a gente fica imaginando que aquela restauração que durante 12 anos foi negativa, num minuto resolveu, né? E, na realidade, ela iniciou, viu um processo iniciar-se. Eu lembro de um caso prático que eu acompanhei aqui em Rio das Pedras. A passista, ela foi dar o passe numa pessoa e essa pessoa foi tomar passe porque ela estava com uma pressão de 20 e poucos. Ela estava realmente numa situação crítica. E ela foi tomar um passe, e aí ela, ao tomar o passe, ela melhorou, assim, de forma surpreendente. E a passista foi parar no pronto-socorro. Então, isso aí é exatamente o inverso disso que aconteceu com Jesus. Ela sugou o problema que tinha com a paciente. Exatamente por uma inabilidade em lidar com essas energias. Então, a gente deve exatamente entender que essa revelação dessa hemorrágica é aquilo que ela sentiu de imediato. Mudou a direção daquilo que acontecia com ela. E foi isso que ela sentiu. É a mesma coisa que acontece, né, na Terra. Existe a força centrípeta e existe a força centrífuga. E essa, ela exerceu a força centrífuga com a sua fé. É isso aí. Muito bem, Luiz. Aproveitando que você já está aí, permaneça aí onde você está, que você já responde a outra pergunta também, né? Comumente, a ação magnética, eu disse comumente, tá? A ação magnética responde aos impulsos mentais. Este caso nos parece diferente, porque Jesus não tinha conhecimento da existência da mulher, ou seja, Jesus não pensou, olha, eu quero curar aquela mulher, não impôs as mãos sobre ela, como acontece em outros relatos de curas, né, realizadas por Jesus. Então, nesse caso, ela simplesmente o tocou sem que nem ele soubesse que ela estava ali. Como os fluidos irradiados por Jesus alcançaram aquela mulher, e não as outras pessoas que ali estavam, não causaram talvez o mesmo efeito em outras pessoas. Luiz? Exatamente por aquilo que aquela mulher sentia. Ela, na realidade, usou uma força que nós poderíamos chamar de um influxo. Ela atraiu para si aquilo que existia no corpo de Jesus. Então, Jesus era possuidor daquelas virtudes. E ela, com a sua fé, porque ela sabia que bastava tocar nas vestes de Jesus para ser beneficiada. Então, isso era uma força, um influxo que ela exerceu e absorvendo aquela energia. Você vê que aí nós podemos generalizar, né? Qualquer criatura que ali estivesse, com essa fé, poderia ser beneficiada. Era a fonte e o sedento, né? Exatamente. A água estava disponível, ele veio e bebeu daquela água. Exatamente. Outra... É como se uma pessoa dissesse assim, para beber dessa fonte, eu tenho que ter um copo d'água. Mas ela não, ela pegou com a mão mesmo e tomou. Com o que dispunha, que é a fé. Ela não esperou encontrar com ele, pedir para ele a curar, nada disso. Aí ela já conseguiu receber, atrair para ela por conta da fé. Então, a fé. E por isso, e é o que a gente recomenda no passe, isso. Quando existe a sintonia, existe aquele que está doando, existe o outro que está acreditando, está desejando, esse influxo é maravilhoso. A capacidade do passe é imensa, né? Quando existe. E outra coisa, não adianta só você estar querendo, né? Você também tem que fazer por merecer. Eu lembro que quando eu estava com problema do coração, e cada centro que eu ia fazer a palestra, eu pedia, né? Não custa pedir, que se eu for merecedor, né, que me passem de mim esse cálice. E eu acho que eu devo ter pedido isso nos 30 centros. Mas não era merecedor, eu tinha que passar pela cirurgia mesmo. Agora, a gente faz a parte da gente, né? Pedir não custa. Se tiver merecimento, recebe. Olha, Luiz, experiência própria, viu? Eu mudei as minhas preces, porque eu também, eu sempre pedia por aquilo que eu merecia, né? Pelo que eu merecesse. Mas eu comecei a analisar bem a minha vida. Eu falei, não, não, acho que não é uma boa ideia, não. Eu vou começar a pedir pela misericórdia de Deus. Olha, me dê por misericórdia mesmo, não é por merecimento, não. Me dê só porque teu amor é infinito e não consideras os erros que eu cometo. Alan, você quer comentar alguma coisa sobre o assunto? Ai, essa foi boa, isso. Porque se for por merecimento, nós estamos roubados, né, cara? A gente ainda Roubado. não consegue. Acho que o verdadeiro milagre é quando a gente é ajudado sem ter merecimento. Acho que essa é a história, né? Isso aí. Não, mas essa história da mulher hemorroísa, eu já tive a oportunidade até de fazer palestras sobre isso, porque é um movimento que ele ensina muita coisa. Ele ensina assim que não é o médium que cura, né? Ele ensina que a cura é do merecimento da pessoa curada. É essa pessoa que é a curada, né? E ela é curada, lógico, ali ela usou uma não, a fonte por excelência, nosso governador espiritual. Mas da mesma forma, nós podemos usar uma outra fonte quando há o merecimento e quando nós já aprendemos sobre a vivência daquela dor que nós estamos passando. Aí a cura vai acontecer, né? Então a Alan, cura. Oi. e olha que coisa interessante, né, Alan? Ela, assim, fala em merecimento, é uma pessoa que já tinha gastado todos os seus recursos, né, com médicos, né, como conta no começo da passagem, né? Então, ela estava mobilizada para aquilo, ela estava trabalhando aquilo. Ela não pedia algo simplesmente, né, para receber uma coisa sem que ela tivesse esforçado. O Luiz conta o caso dele, né, Luiz, também. Você foi no médico, o médico mandou parar de comer bobagem, parou de comer, mandou fazer caminhada, fez, mandou tomar remédio, fez. Quer dizer, você seguiu todas as orientações, fez tudo que estava ao seu alcance. Ou seja, houve uma movimentação da parte daquele que pedia. E é o caso dela também, né, Lá? Houve um caso assim bem, houve uma dedicação de quanto? 12 anos, né, para aquilo. E ela tinha tentado já, segundo o texto, todas as possibilidades de cura daquela época. E ela nada tinha acontecido com ela. Então, quando ela ouve falar das capacidades de Jesus, veja que ele fala para ela: tua fé te curou. Né? Aqueles 12 anos desenvolveram nela uma fé, como o Luiz fala, uma vontade aspirante da cura. A hora que ela chegou perto de uma fonte, curou. Não fala, Alan, Luiz. aproveita. Ah, o Luiz está. Luiz Luiz, estava quer falar? levantando a mão ali. Sim. Eu tive um caso prático, isso numa aula da Gênese. Uma das alunas me chamou e ela estava com um tumor no seio e cirurgia marcada para aquela semana. E ela comentou comigo, né, em voz baixa, que ela sentiu que estavam manipulando no seio dela. E aí, então, eu disse para ela: fica tranquila, continua concentrada e depois nós conversamos. E aí, depois da aula, ela disse que mais uns 10 minutos ela sentiu aquela manipulação e parou. Aí eu falei para ela: agora você vai amanhã no médico, pede para ele, conta o que se passou, pede para ele para que ele tire um outro raio-x. E veja se o problema sanou ou vai precisar realmente fazer a cirurgia. E ela fez, e ela tem essas duas chapas, do caso constatando o tumor e o caso mostrando que o tumor foi eliminado. Então vocês vejam, né? O fato se passou, não foi nada de sala de passe, não foi nada de sala de cura, numa aula a coisa se processou. Só porque Muito lembrando bem. que o Wilson ou o Alan comentaram algum caso desse. Sim. Eu até ia perguntar para o Alan aqui, tem a ver até com um pouco com o que o Luiz já falou, Alan. Mas baseado nesse modelo, no que a gente tem estudado então até agora, uma pessoa poderia ser curada, mesmo que nem soubesse que está doente, somente pela ação do médium curador? Seria possível, por exemplo, você está num centro espírita, de repente você está desenvolvendo um mal que nem sabe disso. Pode acontecer uma cura nesse ambiente? Se você estiver mergulhado num fluido de alta qualidade? Pode, sim. Pode. Pode porque é merecimento. Né? Sim, merecimento não é só o conhecimento da doença. Às vezes você deveria passar por aquela experiência e, ao passar por aquela experiência, você já deu conta dela. Você não precisou nem tomar conhecimento daquela dor que você passou. Você simplesmente foi curado sem precisar passar por aquele processo, porque você já teve o merecimento necessário para não precisar daquele processo doentio. Então, ao estar naquele ambiente, você é curado sem precisar vivenciar a dor daquele problema lá, daquele caso, seja lá qual for. Né? É lógico que nós não devemos, e eu vou deixar claro aqui, abrir mão da procura de todos os meios da cura médica, da cura do corpo físico. Né? Nós temos que ter a busca da cura do corpo físico, da nossa parte. Desenvolver a fé, sim, a fé como uma ferramenta necessária para esse encontro, mas, ao mesmo tempo, tem o merecimento envolvido. Então, são três visões, três caminhos necessários, né? Um é desenvolver a fé, o outro é ter merecimento e o outro é procurar os recursos da vida humana aqui, né? Os recursos médicos necessários para qualquer cura, tá? Não vamos abrir mão de nenhum dos três caminhos. E é interessante que a gente ouve tantas histórias, hein? A gente sabe que a gente nasce com um planejamento que não é fatalista, que é um direcionamento da vida. Né? E o nosso objetivo maior aqui é aprender a amar, é nos tornar pessoas melhores. Eu penso que se diante de uma doença, por exemplo, você vive um momento em que você se descobre através do espiritismo, porque é o nosso contexto aqui, mas você se descobre as possibilidades, você vê um mundo novo, você começa a enxergar o mundo, as pessoas, com outros olhos. Naquele momento, uma cura é importantíssima. Se você ia desencarnar naquele estágio da vida, de repente, a cura lhe é concedida para que você possa permanecer um aluno que está aproveitando dos ensinamentos. Né? Não vão te tirar da escola no momento em que mais você está aproveitando. Né? Então, eu acho que esse merecimento tem a ver com esse estágio, com a necessidade individual, né? do progresso daquele indivíduo. Como também o oposto pode ocorrer nela. O cara está vivendo uma vida e está se enlameando cada vez mais. Quanto mais ele vive, mais ele chafurda na lama. E aí, de repente, ele tira a gente antes daqui, né? Vamos poupá-lo de se achar fundar mais ainda, né? Vamos poupar, porque quanto mais ele se debate, mais ele está afundando, né? Tira a gente daqui para proteger. Né? É interessante esse entendimento. Mas é assim mesmo, cara. Eu acho que quando a gente... É uma palavra que eu uso muito, assim, quando a gente fica dócil em relação à dor que a gente está passando, a nossa chance de passar pela experiência de uma forma mais rápida, ela é maior. Então, é um processo de Luiz, você está aí? Congelou ele? Ele congelou. Voltou. Opa, voltamos aí. É um processo de permitir a dor. Permitir a dor não quer dizer não fazer nada para ficar livre dela, mas permitir ela na sua vida para ver o que ela está te ensinando no processo. Resignar-se. Isso. O Alan, em 1950, aconteceu um caso muito famoso lá em Pindamonhangaba. Um médico espírito, ele tinha desencarnado em Bauru, ele operou um farmacêutico que ele falou para o médium procurar o farmacêutico, porque o farmacêutico estava com o apêndice inflamado e não sabia. E aí, então, eles fizeram essa operação na presença de 8 médicos que atestaram a operação. Passaram procuração em cartório. Muito. E nós não temos muito conhecimento num caso desse, né? É impressionante, né? Ninguém Não tem muita conhece. divulgação, né? Não tem divulgação. Lá no Vadimé contar. Olha lá. 10 horas e 55 minutos. Eu quero fazer uma pergunta específica do próximo tema, que é o cego de Betsaida. É rápido, eu vou ler a introdução, mas dá tempo ainda de vocês responderem, porque eu tenho uma única pergunta sobre o caso, tá bom? Tendo chegado a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e lhe pediam que o tocasse. Tomando o cego pela mão, ele o levou para fora da cidade. Passou-lhe saliva nos olhos e, havendo-lhe imposto as mãos, lhe perguntou se via alguma coisa. O homem, olhando, disse: Vejo a andar homens que me parecem árvores. Jesus lhe colocou de novo as mãos sobre os olhos e ele começou a ver melhor. Afinal, ficou tão perfeitamente curado que via distintamente todas as coisas. Ele o mandou para casa, dizendo-lhe: Vai para a tua casa. Se entrares na cidade, não digas a ninguém o que se deu contigo. Isso está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 22 a 26. É comum, eu vou direcionar a pergunta para o Luiz, mas o Alan também vai poder responder. É comum muitas casas espíritas se utilizarem de substâncias, como, por exemplo, pomadas, né? A pessoa Pomada chega. do vovô Luiz, né? Isso, tem vovô Pedro, eu acho, vovô Pedro, se eu não me Vovô engano, né? Pedro, é. Pomadas e tudo mais. E às vezes eles se baseiam nessa passagem, porque Jesus lançou mão de um recurso material para aplicar nos olhos do cego, né? Queria que você comentasse sobre isso, Luiz. Nós sabemos que tem a água fluidificada, que é um recurso material utilizado, né, concomitantemente à imposição de mãos, ao trabalho espiritual. Mas que você comentasse sobre isso. A gente repete muito que não existe milagre, né? E Jesus aí, ele demonstra que ele se retirou da cidade. Então ele foi para um local onde seria mais adequado aquela operação com os conhecimentos que ele dispunha. E então ele pegou uma lama, né, uma coisa assim, daquele terreno e aplicou sobre os olhos do cego. Então você observa que o que aconteceu ali é que Jesus, na realidade, usou um conhecimento que ele tinha, né, de uma substância que dispunha ali naquele local e aplicou, né? Então eu diria que é o conhecimento científico que Jesus tinha para fazer aquela operação. Então o que ele dispôs foi exatamente em função da sua evolução. Ele já conhecia uma ciência que, se utilizando de uma matéria disponível naquele lugar, aplicou no olho do cego e realizou a cura. Eu diria que outra pessoa, dispondo daquele conhecimento, poderia efetuar a mesma coisa. Perfeito. Então foi aqui, a Regina Ruda acaba de comentar, foi uma reação química mesmo, né? Foi Por atuando do aí. lado da matéria. Alan, e assim, você complementar a resposta dele e falar também, porque às vezes alguns médiuns, né, vão receitar chás, né? Isso, como a gente pode interpretar isso, Alan? Eu acho que assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de receita, né? Veja que Jesus é o governador espiritual do planeta e a ele é dado alguns conhecimentos que nós ainda não temos. Não porque ele é melhor do que a gente, mas só porque ele tem mais tempo do que a gente de vivência nesse processo. Às vezes, uma pessoa precisa de algo material para se sentir curada. está aí o que a ciência estuda como efeito placebo, né? Às vezes a pessoa precisa receber um comprimido de nada, de uma massinha lá qualquer, para ela poder sentir que ela pode ser curada. É, às vezes precisamos da materialização do processo de cura, precisamos desse sentimento de algo material para fazer a cura. Então, quando esse cego, talvez, ali, né, percebeu aquela ação fluídica, por que que Jesus fala, não conte nada do que aqui aconteceu? É, talvez ele não quisesse que falar que ele precisou, o cego precisou de algo material para ser curado. Né? Mas então, teve um fofoqueiro que falou, é porque a gente ficou sabendo. É, mas aí assim, sabe como que é aquela história, né? Alguém conta não sei o quê e fala não sei o quê. Você quer esconder alguma coisa, fale para a pessoa assim, ó, não conte para ninguém, pronta. Pronto, acabou. Exato. Você não quer esconder, todo mundo vai ficar sabendo. 2000 anos depois, a gente está aqui discutindo uma coisa que não era para ter sido dita lá atrás. É, eu falo, eu só vou usar esse recurso porque você não tem tanta fé, então eu vou ter que passar uma pastinha no seu olho aí. Mas é, faz de conta, cara, mas fazer o quê? Né? Pois é. 11 horas e 1 minuto, o tempo passa muito rápido quando a gente está se divertindo, está aproveitando, né? Mas muito bem, chegamos ao final de mais uma edição do programa Visão Espírita, que eu queria só comentar, né, que a Isabel Bulo comentou que ela acompanhou um documentário sobre o Arigó, me parece, e o Arigó tinha pessoas, tem relatos de pessoas que, na presença dele, eram curadas também. Porque aqui a gente está estudando sobre médiuns de cura, nesse capítulo também, né, da Gênese. Então, são médiuns que têm realmente a disponibilidade fluídica para executar, né, para fazer acontecer essas curas. E com o ensinamento de hoje, né, que o Luiz muito bem abordou, e você também, Alan, a gente vai entender que é a fé da pessoa que atrai esses fluidos para ela. Então não adianta você levar uma pessoa sem fé, nem diante do próprio Jesus ela vai ser curada. Agora, uma pessoa com fé, ela atrai aquilo para ela e ela busca aquela cura realmente. Só que sempre lembrando, né, do aconselhamento de Jesus posterior, de, né, vai, não erres mais ou não peques mais, lembrando que as doenças têm um fundo moral, têm um fundo comportamental, né? Muito bem, eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos, aos amigos e às amigas que passaram por aqui, que deixaram seus comentários. Muito obrigado. Uma excelente semana, recheada de luz, de saúde, de oportunidades, que possamos aproveitar até as dificuldades, que as compreendamos como lições, que possamos exercitar a paz, a paciência, com as pessoas difíceis, que não são poucas em nosso caminho, e que para que possamos cumprir com a orientação de Jesus e que façamos brilhar a nossa luz e que essa luz ilumine o nosso caminho e torne a nossa vida mais leve, assim como também ilumine o caminho daqueles que seguem ao nosso lado, que sejamos instrumentos dessa paz também para os outros. Muito obrigado e uma ótima semana. Eu quero passar aqui as derradeiras palavras nesta edição do programa ao amigo Luiz Pessoa Guimarães e depois ao amigo Alan Diniz Souza. Amanhã eu estarei no Grupo Espírita Luz e Verdade, que completa 80 anos, né, e estará, então, realmente, já produziu muito naquela localidade. Nós faremos a palestra, vai ser uns 15 minutos de palestra, e eles farão a solenidade, lá, comemoração aos 80 anos do Luz e Verdade. Um beijo a todos, muito obrigado a Deus por mais essa oportunidade, e que esse programa possa produzir muitos frutos ainda. Alan, meu amigo. Que Deus possa sempre estar conosco. Sabemos que é um trabalho de divulgação da doutrina feito com muito carinho, com muito respeito e, logicamente, contamos sempre com a presença iluminada do plano espiritual, nos inspirando, nos conduzindo para que a nossa fala, que a nossa ideia, que o nosso pensamento seja o pensamento da espiritualidade. Aqui nós estudamos fazendo a nossa parte, mas sabemos que a inspiração do mais alto é o que faz com que nós possamos falar isso ou aquilo na hora devida. Então, contamos com todo esse apoio espiritual e com a presença iluminada de todos vocês. Uma ótima semana a todos nós e, se Deus quiser, estaremos juntos no domingo que vem. Até o nosso próximo encontro.